Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu escolhi assim, meio de propósito, esse livro do Lavelle, o Manual de Metodologia Dialética, justamente pela dificuldade dele. É o último livro do Lavelle, certamente o mais difícil, e por isso mesmo ele contém de maneira condensada todos os problemas que foram tratados na obra anterior. E por essa mesma razão, uma leitura correta dele nos obriga a todo momento a voltar atrás e consultar os textos anteriores. Na verdade, se fosse possível ler os livros do Lavelle pela sua ordem de publicação, seria muito bom, ou pela sua ordem de redação, seria muito bom, a começar pelas cadernetas de guerra, que são anotações que ele tomou enquanto era prisioneiro dos alemães na Primeira Guerra, que ele ficou 2 anos ali no campo de prisioneiro, e aliás deu um curso do qual depois derivou a sua tese. Mas essas cadernetas de guerra são notas, né? Mas tem vários livros dele que são notinhas, são como que aforismos. Esses livrinhos que têm esses aforismos, como, por exemplo, Conduite à l'égard d'autrui, a conduta em face do outro, ou os preceitos deles, as regras da vida cotidiana, etc., são, por sua vez, como que rascunhos daquilo que seria o quinto volume da Dialética do Eterno Presente, que se chamaria De la Sagesse, da Sabedoria, o qual não chegou a ser escrito, mas que está aí suficientemente esboçado nesses escritos esparsos. A leitura pela ordem cronológica seria muito interessante, justamente pelo fato de que a evolução do pensamento do Lavelle é uma coisa assim, inteiramente contínua. Quer dizer, ele parte de certos problemas que ele descobre muito na juventude e que ele vai aprofundando, com uma continuidade e uma coerência extraordinária. Se bem que ele não dá a menor importância para a coerência lógica. Ele diz que quando você tenta forçar a coerência lógica, nunca dá certo, só dá porcaria. E também que não é para você tentar provar muito coisa nenhuma. Você tem que dizer as coisas do jeito que elas apareceram. Mas justamente aí, a grande dificuldade é você transpor a experiência a mais direta e a mais presente, por assim dizer, numa linguagem que não seja somente simbólica, analógica, que não seja somente poética, transpondo-a, portanto, para um vocabulário filosófico constituído de termos de aplicação universal. É mais ou menos disso que eu estou falando nesse textinho que eu escrevi para este curso, mas que também vou transformar num artigo, que chama Espírito e Personalidade, e que eu vou ler aqui e comentar. O espírito é aquilo que só chega a nós pelo pensamento, mas que o pensamento por si não pode nem criar e nem alcançar. O espírito é a verdade do pensado, a qual, por definição, está para além do pensamento, mesmo nos casos em que este cria o seu próprio objeto. Quando, por exemplo, criamos mentalmente um triângulo, este já traz em si todas as suas propriedades geométricas que o pensamento, nesse instante, ainda ignora por completo. Ora, se não fosse assim, bastaria você pensar um triângulo e você já saberia todos os teoremas que Euclides puxou dentro do triângulo, o que não é verdade. Quer dizer, você aprender aprender e compreender os teoremas faz um tempão, mas eles todos já estão dados na figura do triângulo. E eles compõem a verdade do triângulo. Mas, qualquer objeto que você veja, a sua presença física é uma só, tá certo? Porém, a sua verdade é múltipla e, às vezes, inesgotável. Se você pegar um elemento simples, você pega um copo, você olha o copo e imediatamente você reconhece o que é. No instante que você reconheceu, você aprendeu justamente o que é a essência daquele objeto, ou seja, o que ele é, o quid, tá certo? Então, eu sei que é um copo. Muito bem. Mas agora, se você perguntar assim, o que é exatamente um copo? Tá certo? Você vê que ela começa a pensar assim, o copo não surgiu do nada, os copos não nascem em árvores, eles tiveram que ser inventados. Da onde surgiu a ideia de você fabricar um copo, de você criar um copo, um recipiente qualquer. Segundo, este objeto específico, este copo específico, ele é feito de alguma matéria. De onde foi tirada essa matéria? Tá certo? E que outras matérias possíveis poderiam ter sido usadas ali? Em terceiro lugar, isso foi fabricado por algum ser humano em algum lugar. Quer dizer, foi trazido até você, não veio voando. Tudo isso, todos esses elementos compõem a verdade daquele objeto. Então, a respeito de um simples copo, você poderia escrever muitos volumes e você não esgota, a verdade dele não seria esgotada. Então, isto é o sinal de que, vamos dizer, a verdade não está no simples pensamento do copo, está em outras coisas que já estão contidas no próprio copo, tá certo? E que, por si mesmas, nunca são o conteúdo de um pensamento. É importante entender o seguinte, sempre que você pensa algo, tá certo? Você pode pensá-lo, por exemplo, sobre a forma de uma afirmação. Isto é o máximo que o pensamento faz. O pensamento, por si mesmo, não pode apreender se ele próprio é verdadeiro ou não. Ou seja, apreender a verdade não é pensar algo, né? Quando Aristóteles disse que só existe a verdade no juízo, ou seja, e não na simples proposição, ele já estava mais ou menos na pista disso. Quer dizer, o que é a proposição? Você afirmar ou negar alguma coisa, tá certo? O que é o juízo? Daí dizia ele, é a concordância ou discordância que você tem com relação ao juízo. Ora, essa concordância ou discordância, ela não é, por sua vez, nem uma proposição e nem um juízo. Ela é uma atitude puramente interior do ser humano. Que não coincide com a sua própria expressão verbal. Quer dizer, você apreender que uma proposição ou juízo é verdadeira, e você expressar essa concordância em palavras não é a mesma coisa. Então, o que Aristóteles diz do juízo, frequentemente os lógicos usam esses dois termos como se fossem sinônimos, proposição e juízo. Então, o juízo, diz Aristóteles, não é a proposição, ou seja, ele não é a expressão verbal, ele não é a expressão verbal do pensamento e não é o próprio pensamento. Ele é uma concordância ou discordância. Onde está esta concordância ou discordância? Não está no pensamento, de certo. Não está na imaginação, não está na memória, não está em coisa nenhuma. Ela está na atitude moral do ser humano, que aceita ou rejeita. E que pode ser totalmente inexpressa. E que nunca corresponde onde a sua expressão em palavras. Ou seja, você concordar ou discordar é uma coisa. Você expressar, dizer concordo ou discordo, dizer isto é verdadeiro ou é falso, é outra coisa completamente diferente. E isso aqui, vamos dizer, é um ponto básico que eu já falei disso outras vezes, eu creio, não sei se falei nesse curso, mas que eu acho absolutamente fundamental para isso. O conhecimento da verdade não é algo a que você tem acesso por alguma função mental, ou raciocínio, ou inteligência. Você pode usar a palavra inteligência para designar esta função, esta atividade, mas também nem isso é muito correto. Então vamos prosseguir aqui. Então, a propriedade geométrica do pensamento nesse instante ainda ignora por completo. E quando ela estiver descoberta uma a uma, num longo esforço desenvolvido no tempo, terá de confessar que estavam no triângulo em modo simultâneo antes de que ele as aprendesse. E mesmo quando apreende uma só, apreende algo que está no triângulo e não no próprio pensamento. Não há na esfera do mental nenhuma diferença entre pensar o falso e pensar o verdadeiro. O pensamento só se torna veraz quando toca algo que está para além dele, algo que não se reduz de maneira alguma ao ato de pensar. Esse algo é o que chamamos verdade. Como se vê no exemplo do triângulo, a verdade está para além do pensamento, mesmo quando o objeto deste é criado pelo próprio pensamento. O pensamento não domina e não cria a veracidade nem mesmo dos objetos puramente pensados. A verdade só aparece para além de uma fronteira que o pensamento enxerga, mas não transpõe. A verdade é o reino do espírito. É isso que eu estou chamando de espírito aqui. Quer dizer, é o reino da verdade que você vislumbra através do pensamento. Às vezes através das sensações também. Mas que nem o pensamento e nem as sensações apreendem. Então a pergunta é a seguinte: quem apreende é você. Então, não há uma função a qual você possa delegar este trabalho. Entendeu? Então, é a sua pessoa real que apreende. A sua pessoa, não se pode dizer inteira, tá certo? No sentido quantitativo da coisa. Né? Então, a sua pessoa inteira está envolvida, tá certo? Mas aquilo que apreende, é verdade, é, no fim das contas, a sua pessoa moral. É o seu espírito. A verdade é espírito, mesmo quando apreendida num objeto material. Nossos sentidos podem apreender a presença de um objeto, mas não podem, por si, decidir se essa presença é real ou imaginária. O pensamento tem de intervir, colocando perguntas que completem e corrijam a mera impressão. Ele o faz em busca da verdade do objeto, mas quando a alcança, sabe que ela está não apenas para além dos sentidos, mas para além dele próprio. Caso contrário, não seria verdade de maneira alguma, e sim apenas uma impressão suplementada pelo pensamento. Quer dizer, o pensamento, ele completa, ele, por assim dizer, corrige, ele altera o objeto captado pelos sentidos, de modo a apreender sua veracidade ou falsidade. Mas não é ele mesmo que apreende isso. O pensamento só gera pensamentos. Ele não pode gerar a concordância ou discordância íntima, que são exatamente o que Aristóteles chamava do juízo, o julgamento. Está entendendo? Então, o julgamento, o juízo, é uma atitude muda. Ela não é uma representação. Ela não é um pensamento. Ela não é uma imagem. Ela não é uma sensação. Ela não é uma emoção. Tá certo? Ela é uma atitude do espírito humano que é exercida livremente. Ou seja, você, na hora que você diz isso é verdadeiro, isso é falso, você está exercendo a sua liberdade moral. Não há nenhuma função, nenhum mecanismo interior que obrigue você a fazer isso. O pensamento, ele tem uma mecânica própria. O silogismo, por exemplo. Essa lógica. A imaginação também tem uma mecânica própria. Um sistema de analogias, associação de ideias, etc, etc. Mas o juízo, o dizer sim ou não, o concordar ou discordar, não tem nada que o obrigue. É no instante onde você aceita a veracidade do objeto, aí que você tem o juízo. Mas, interiormente, no dizer, todo o seu processo mental, nada obriga você a fazer isso. Estão compreendendo isso? Mas se é assim, então coloca-se o problema. Se o dizer sim ou não, se o consentir ou negar, se o apreender a verdade é um ato do espírito e não da mente, então isso quer dizer que todo o conhecimento é um ato do espírito e não da mente. Isso é a mesma coisa que dizer a mente não conhece nada, o pensamento não conhece nada, a memória não conhece nada, as emoções não conhecem nada, e só nos mostram representações ou impressões sensíveis e diretas ou representações. Eles nunca nos dizem se isso é verdadeiro ou falso. O verdadeiro ou falso só é acessível no nível do espírito, onde o ser humano, ele se obriga a si mesmo a aceitar a verdade do objeto. Coisa a que nada externo, e aliás, nem interno pode obrigá-lo. Isso quer dizer que o conhecimento da verdade é uma função da liberdade humana. E se quando vocês perguntam, mas por que que às vezes a gente mostra uma coisa, mostra uma multidão de fatos para um cara, demonstra, ele continua discordando? Porque nada pode obrigá-lo a reconhecer a verdade. Então, se fosse uma função do mental, o mental tem as suas leis internas. Não é isso? Não só o pensar tem as suas leis internas, mas o pensamento, ele tem a sua ordem lógica. Então ele tem uma regra, ele tem uma obrigatoriedade, ele tem uma forçosidade. Mas você é obrigado a aceitar essa forçosidade? Não. Isto nos mostra claramente que nenhum pensamento, nenhuma imaginação, nenhuma emoção, nenhuma imagem, nenhuma percepção traz em si a verdade. A verdade está lá, mas apreendê-la é uma ação da liberdade humana. Isso explica por que a dimensão de verdade não existe para os animais. Porque eles não têm a pessoa moral humana. Eles podem reconhecer um estado de fato. Mas não podem conhecer a verdade nesse sentido aqui, da concordância ou discordância. Eles nem concordam e nem discordam. Então, vamos dizer, as palavras sim e não são totalmente desconhecidas no reino animal. A verdade é sempre transcendente à esfera do pensamento, das sensações, das emoções, de tudo quanto constitui o mental. Os testes de QI não medem a quantidade da atividade mental, mas a sua eficiência em transcender-se, em apreender a veracidade do objeto. A sua capacidade de vislumbrar para além da esfera do pensado o reino do espírito. É isto que, de fato, os testes de QI estão testando. Mas não quer dizer que os psicólogos saibam disto. É? Essa capacidade não se chama pensamento, mas inteligência. Ela é inteiramente alheia à quantidade, intensidade ou elegância formal do pensamento. De pensar morreu um burro, diz o ditado. Pensar falsidade dá tanto trabalho e às vezes até mais do que chegar à verdade. Um pensamento bom não é aquele que se compraz na riqueza dos seus próprios movimentos, mas aquele que se recolhe humildemente para dar passagem à inteligência e à percepção da verdade. Aqui ainda estou usando a palavra inteligência como percepção da verdade, no sentido ativo do inteligir, tá certo? Mas a palavra inteligência também é usada em outros contextos como sinal de habilidade mental. Então, neste caso, teríamos que dizer que a apreensão da verdade não está sequer na inteligência, neste sentido da palavra inteligência. A correção formal do pensamento pode ser importante às vezes, mas o pensamento, por si, não tem como apreender a verdade da sua própria correção formal. Quando você pensa, olha, este silogismo está corretamente desenvolvido. Né? Você pergunta, mas ele está, de fato, corretamente desenvolvido? É uma verdade que ele está corretamente desenvolvido? Ou seja, a sua forma interna é realmente perfeita? Aí você tem que entrar com o assentimento ou a discordância. Você tem que dizer um sim ou não. E é só aí que você tem conhecimento de que ele é realmente correto. Tomar consciência da correção formal de um silogismo não é um pensamento. É a percepção instantânea, intuitiva, se quiser, de um nexo necessário entre dois pensamentos. Mas nem mesmo esse nexo ainda é conhecimento. Só há conhecimento quando você concorda. Se não fosse assim, seria um terceiro pensamento, cujo nexo com os outros dois teria, por sua vez, de ser provado silogisticamente e assim por diante até a consumação dos séculos. Ou seja, se a percepção da verdade do pensamento, ou até mesmo da verdade da sua simples correção formal, fosse, por sua vez, um pensamento, né, você teria que provar o nexo entre ele e os dois outros pensamentos que você pensou antes. E daí você teria um quarto nexo, um quinto nexo, e assim por diante, isso não terminaria nunca. Ou seja, se não há uma atitude da pessoa moral que diz sim ou não, o conhecimento não se perfaz, ele não se completa. Fica só no pensamento ou na imaginação. Mesmo a mera veracidade formal é veracidade e transcende o pensamento. Pessoas que pensam muito são, só por isso, chamadas de intelectuais. Mas isso é errado. A vida do intelecto só começa na fronteira em que o pensamento se apaga para dar lugar à percepção ou vislumbre da verdade. Tanto o pensamento quanto as impressões, a memória ou as emoções não fazem senão acumular motivos para que a verdade surja depois numa percepção instantânea. Com a ressalva, eu não estou expressando as coisas direito aqui. Nem mesmo essa percepção instantânea é conhecimento. É a percepção instantânea acompanhada da concordância da pessoa moral. Você pode ter uma percepção instantânea e você mesmo não perceber que ela é verdadeira. Quantas vezes você tem a intuição correta e passa adiante e acaba acreditando numa outra coisa errada? E daí quando dá tudo errado, eu digo, pô, mas eu sabia, eu percebi isso. Eu digo, é, você percebeu, mas você não conheceu. aquilo passou pela sua mente, tá entendendo? Mas não houve a concordância. Essa acumulação pode ser longa e trabalhosa, mas ela nunca é a finalidade, a meta de si própria. Toda a educação na inteligência deveria ter isso em conta. Mas isso se tornou quase impossível numa época que virou as costas à própria noção de verdade. Para não falar do espírito, substituindo-a pela da projeção subjetiva, adequação, utilidade, interesse de classe, criação cultural, etc, etc. Tudo isso são pretextos para não ter que lidar com essa batata quente que se chama verdade. Por que é uma batata quente? Porque você não consegue defini-la nos termos das várias funções cognitivas, pensamento, imaginação, memória, etc. Ou seja, você não consegue transformar numa coisa. E note bem que todo o nosso esforço de fazer ciência, se ele tem o seu lado importante e meritório, ele também tem, por outro lado, um aspecto de fuga da responsabilidade cognitiva, onde você quer se apegar, vamos dizer, a crenças que são coletivamente admitidas por uma comunidade que você respeita e que tem autoridade sobre você. No fundo, no fundo, o impulso que nos leva a fazer um treco chamado ciência, no sentido sistemático e profissional, é o culto da autoridade e não da verdade. É? Vamos dizer, aquela verdade que você apreendeu sozinho e pela qual você assume totalmente a responsabilidade só tem validade para você. Mas ela é verdade num sentido muito mais superior a qualquer verdade científica, que é uma verdade coletivamente admitida por uma comunidade. Por quê? Essas verdades coletivamente admitidas, elas são verdade, elas são conhecimento, elas só são representações. Elas só se tornam verdade no instante em que alguém toma conhecimento daquilo e concorda e diz, é verdade mesmo. Aí sim. Só existe verdade na percepção da verdade e na admissão da verdade, ou seja, no juízo. Então, já que Aristóteles, 2.400 anos atrás, ele acertou na mosca ao dizer que só existe verdade no juízo e não na proposição. Uma ciência nos fornece juízos, fornece proposições, né, que se transformam em verdade no instante em que o ser humano as apreende como tais, como verdades, né. Então, isso quer dizer que uma biblioteca científica inteira é apenas um conjunto de proposições e não um conjunto de verdades. Substituir por essas noções, como se todas essas noções não afirmassem implicitamente a sua própria veracidade e não restaurassem assim, meio às tontas, aquilo que desejariam suprimir. É o velho problema do cético, né? Quando o sujeito diz, não existe verdade objetiva. Você pode dizer, tá bom, mas isso que você está dizendo é uma verdade objetiva ou é apenas uma coisa que você pensou? Como coisa que você pensou, nós podemos aceitá-lo perfeitamente. Às vezes eu também tenho a impressão de que não existe verdade objetiva. Às vezes eu estou atrapalhado, que eu falo, não, eu estou que nem o Falstaff, tudo é burla no mundo, no Álvaro do Verde, é tudo uma palhaçada, é tudo um fingimento. Às vezes tem essa impressão também, então como impressão subjetiva é perfeitamente válido. Mas se você disser, não, objetivamente não existe nenhuma verdade objetiva, bom, aí você cria um problema. Eu não posso reconhecer como verdade o que você está dizendo. Quer dizer, aí cria-se aquele problema em que a expressão de uma proposição, o fato da proposição ser expressa, mostra que ela é falsa. Se ela fosse verdadeira, não poderia ser dita. É? No curso da sua evolução temporal, o indivíduo chega a ter uma personalidade intelectual no momento em que a submissão do seu pensamento ao espírito se tornou um hábito adquirido e se integrou na sua alma como uma reação usual e quase inconsciente. Então, isso quer dizer, o indivíduo chega a ter uma personalidade intelectual no sentido em que eu uso este termo na teoria das camadas da personalidade. Daqui a pouco eu explico melhor isso aqui também. No instante onde ele se tornou dócil a uma verdade que ele deseja. Isso é para você ver como a busca da verdade é uma coisa rara. O ser humano precisa da verdade e, acidentalmente, ocasionalmente, todo mundo reconhece alguma verdade. Mas a pergunta é a seguinte, é isso o que você quer quanto você quer e durante quanto tempo você quer. Então, se você reparar bem, você vai ver que a maior parte do tempo nós estamos apenas pensando. Não estamos buscando a verdade. Se vier falsidade, nós também a aceitamos do mesmo modo, porque não colocamos ainda essa distinção. Quer dizer, o pensar, ele tem uma força atrativa por si mesmo. Você começa, né, a pensar, você vai parar longe, né, certo? Às vezes você nem lembra o que pensou, tão longe que você foi parar. Isso não é buscar a verdade. Né? Só entra a busca da verdade quando entra o problema, vamos dizer, da responsabilidade moral, onde você, perante você mesmo, você é inteiramente responsável por acreditar ou não acreditar naquilo. Quer dizer, só existe verdade num instante onde existe o assentimento e a crença. Sem assentimento e crença, nada é verdadeiro nem falso. Tudo são apenas possibilidades. E essas possibilidades são o que? O pensamento, a imaginação, a memória, etc. Nos traz representações que são possíveis. Ou seja, você está em pleno discurso poético da verdade. Em sentido estrito, conduzir o estudante a essa passagem de nível seria o objetivo de toda educação superior. Mas a redução das universidades à condição de escolas profissionais ou de centro de adestramento ideológico para militantes veio a tornar esse objetivo completamente utópico, elitizando em vez de democratizar o acesso aos bens superiores do espírito, como prometem fazer todos os governos do mundo. Né? Então, na continuação disso aqui, eu digo que, por incrível que pareça, os estudos de QI, eles nunca usam o conceito de verdade. Embora eles estejam investigando exatamente a nossa capacidade de conhecer a verdade. Né? Daqui a pouco vamos ver isso aqui. Mas voltando ao negócio da personalidade intelectual, você lembra que a teoria da camada da personalidade, ela mostra a evolução do ser humano no tempo conforme o deslocamento do seu eixo de atenção. E o eixo de atenção, para você saber onde está o eixo de atenção do indivíduo, você tem que saber onde ele sofre, aonde dói mais, onde ele se esforça mais. Tá certo? Então, o deslocamento do eixo de atenção também é o deslocamento do eixo do objetivo ou meta fundamental que o indivíduo está vivendo durante um certo período. Tá certo? Então, pelo simples fato de ter nascido, você tem acesso à presença do seu corpo. Tá certo? Então, essa aí é a primeira camada da personalidade. Quer dizer, o sujeito tem um corpo e ele está presente. Numa segunda etapa, ele passa ao exercício dos seus instintos e necessidades fundamentais. Comer, dormir, chorar, chupar dedo, etc, etc. Que são as ocupações de um bebê. Tá certo? Numa terceira camada, ele busca obter meios de comunicação com os seus semelhantes. Ele, por exemplo, ele não se limita. Uma coisa é um bebê chorar porque está com fome. Outra coisa completamente diferente é o bebê chamar a mãe para que ele dê a mamadeira. No primeiro caso, é apenas um corpo que está expressando da maneira mais direta, tá certo? O seu sofrimento, a sua necessidade. Então você está, por assim dizer, para usar o termo do Carl Bühler, o bebê que chora está na clave expressiva da linguagem, está apenas expressando o que ele sente, tá certo? Mas o bebê que chama a mãe para que ele dê a mamadeira está na clave apelativa, ele está tentando influenciar uma outra pessoa para que faça isso ou aquilo para ele. Então, quer dizer, esse desenvolvimento da terceira camada pode levar muitos anos, evidentemente. Eu digo que ele chegou a uma quarta camada, quando ele já tem um mundo de sentimentos, emoções e recordações próprias, no qual ele se reconhece mais do que no seu corpo. Até na terceira, quando você está ainda na terceira camada, o que você chama de eu? É sobretudo o seu corpo, é o lugar onde você está. Mas chega um ponto onde você tem uma história afetiva. E para você se reconhecer nela, você não precisa fazer referência ao seu corpo. Mesmo porque esse corpo já passou por várias modificações. Ele não pode ser reconhecido por uma só das suas formas. Tá certo? Mas, então, aí significa o conjunto das emoções, das experiências que marcaram a personalidade emocional do indivíduo, já tem uma identidade própria que permite reconhecê-la como tal, sem referência à identidade corporal. Embora a identidade corporal continue estando lá. Tá certo? Eu digo, o indivíduo passa para a quinta camada, quando, por assim dizer, esse mundo emocional já se fechou, já tem uma identidade própria, tá certo? E isso já não basta para ele. Ele tem que se testar no mundo para ser reconhecido. Não só pelos outros, como também por si mesmo. Então já não se trata apenas de ter necessidades, de comunicar-se ou de ter sentimentos, ter emoções, mas trata-se de fazer alguma coisa, tá certo? Em vista de reforçar-se a si mesmo. Então, veja, até um certo ponto, todo reforço ou debilitamento do indivíduo vem, por assim dizer, de fora. O bebê se torna mais forte ou mais fraco, conforme a alimentação que lhe deem. Não é isso? Assim como, vamos dizer, o mundo emocional do indivíduo é composto, vamos dizer, de um condensado daquilo que se passou com ele. Tá certo? Porém, agora ele busca fazer com que ele mesmo seja a fonte de reforço dele próprio. Então, por exemplo, ao competir, ao tentar se exibir ou mostrar suas capacidades, ou simplesmente, né, ao se olhar no espelho, arrumar, pentear o cabelo, vestir uma bela roupa, etc, etc. Tudo isso, o que o indivíduo está fazendo? Ele está se reforçando a si mesmo. Ele já não depende só do reforço externo, como acontecia quando era um bebê indefeso. Porém, esse reforço, ele vale pelo seu efeito subjetivo, pelo que o indivíduo sente, vamos dizer, em resposta ou em recompensa daquilo que ele mesmo fez. Tá certo? Então, isso geralmente está presente na adolescência. Antes da adolescência é difícil uma criança fazer isso, ela ter essa iniciativa de... Se fizer, faz meias tontas, mas um adolescente, quando faz, ele já sabe o que está fazendo. Ele sabe que ele quer se mostrar, que ele quer parecer vitorioso, forte, capaz, bonito, etc, etc. Tá certo? Porém, chega um ponto em que isso aqui também já não basta. Ou seja, o efeito subjetivo desse reforço não satisfaz o indivíduo. Ele precisa de algo mais. Ele precisa obter um efeito objetivo. Por exemplo, ganhar um salário. Se você fez lá o seu trabalho, você achou que é bacana, etc, etc, mas ver um salário desse tamanho não resolveu o problema. Se vem o salário, mas você sabe que você fez tudo errado e que vai dar prejuízo, também não resolve. Então você precisa alcançar uma eficiência objetiva. A conquista da eficiência objetiva é uma motivação, é uma meta completamente diferente da simples busca do reforço subjetivo. Não é isso? De ver que todo mundo passa por essas etapas. Até esta aqui, praticamente todo mundo que tem um emprego chegou lá. Se bem que eu acho que no Brasil é muito comum as pessoas já terem emprego, já estarem trabalhando, e elas nunca terem se colocado esse problema da eficiência objetiva. Né? Às vezes, porque não chegam a ter a capacidade de compreender a relação de causa e efeito entre suas ações e os resultados obtidos. Né? Por que é assim? Bom, eu digo porque é uma sociedade onde tem muita gente que fracassa, onde o fracasso é normal, e que, portanto, estatisticamente, né, você vê que, como em geral as pessoas são fracassadas, você só conhece fracassado, então você não vai atribuir o seu fracasso a uma relação de causa e efeito entre suas ações e o mundo objetivo. Não, você vai explicar como uma coincidência, uma má sorte geral. Então isso quer dizer que uma sociedade que, por assim dizer, aceita o fracasso como uma coisa normal e majoritária, ela não permite que as pessoas se desenvolvam além da quinta camada. Está entendendo a tragédia que isto é? Então, numa sociedade, em geral, você vê as pessoas indo para frente, progredindo, etc, etc. Bom, você espera que o mesmo aconteça com você. E se isso não acontece, não tem como você culpar a sociedade ou o mundo. Quer dizer, eu fiz algum treco errado, eu tenho que modificar a minha conduta, tenho que fazer uma coisa diferente, não é isso? Vocês entendem a diferença entre quinta e sexta, né? Quer dizer, o que é você buscar um reforço subjetivo e o que é você obter algum efeito real? Não é isso? Então, também as duas coisas podem se superpor. Não é preciso ver qual é a clave em que você está, o que você está querendo. Se você obteve o reforço subjetivo e isso lhe basta, então é quinta camada. Agora, se você quer um efeito real, manda isso, está na sexta. O efeito real, mesmo que não haja o reforço subjetivo, isso é importante. Está entendendo? Então, depois que você alcançou isso, quer dizer, você já é capaz de manipular a sua vida prática de modo a obter algum efeito, então, aí pela primeira vez, você é capaz de ter um vislumbre de quais são as suas obrigações na sociedade humana. No Brasil, todo mundo fala cidadania, cidadania, cidadania. Eu falo, não, se você não chegou, não passou da sexta camada, você não sabe o que é cidadania. Cidadania para você significa ter o direito de entrar na fila do Form Zé e receber uma grana. Né? Ou agora, como tem o Ministério da Cultura, receber os seus R$50 por mês para comprar revista que pode ser até de pornografia. Isso é cultura no Brasil. Então, a cidadania é isto. A cidadania consiste num direito de obter certas satisfações. Né? Mas a cidadania como um dado objetivo, como um conjunto de direitos e obrigações muito claras, tá certo? É uma coisa que o indivíduo só pode ter acesso uma vez que ele conseguiu obter uma visão clara de causa e efeito nas suas ações. Senão, não dá. Né? Se o sujeito chegou até aí, eu digo, bom, então aí ele está pronto para um treco que chama maturidade. O que significa maturidade? Você poder olhar tudo que se fez antes, até, né, a conquista da cidadania, e você julgar tudo isso. Então, geralmente, esta conquista, ela equivale com alguma crise, algum abalo. Tá certo? Porque pode ser que você ali diga, não, eu fiz tudo certo, né? Minha vida está tudo bem, está tudo organizado, eu tenho um bom emprego, casei legal, tenho os filhos bonitinhos, tenho um carro, tenho mais isso, blá, blá, blá. Mas não está legal. Está me faltando alguma coisa, está faltando eu. Tá certo? E é somente a partir deste ponto que é possível a conquista da personalidade intelectual. Entendendo? Ora, você estudar, você ler, você pensar um bocado é uma coisa que você fez ao longo de todas essas camadas anteriores. Talvez você nunca tenha pensado tanto quanto pensava na adolescência, na camada 3, da camada 3 para 4. Não é isso? Porém, agora não basta. Se você coloca o problema, vamos dizer, do sentido da sua existência, então você está começando a buscar a verdade da sua existência. E se você persistir nisso, quer dizer, você pode parar, em geral as pessoas adultas param por aí. Não vão ter personalidade intelectual nenhuma. Por quê? Porque você constatar essa insatisfação natural da crise de maturidade, não quer dizer que você vai entender que você precisa buscar a verdade. Mas para algumas pessoas isso acontece. Então, note bem que o interesse que você tenha por cultura, por literatura, por filosofia, por história, não tem nada a ver com personalidade intelectual. Um sujeito pode desenvolver a personalidade intelectual sem ele ter estudado nada disso. E o outro que estudou tudo isso pode não ter personalidade intelectual alguma. Né? Porque é uma questão, ver, as camadas, elas, vou repetir, elas são definidas pelo eixo da sua motivação, pelo que é realmente importante para você numa certa fase da vida e, portanto, pelo onde dói. Não é isso? Então, veja, se o indivíduo está, por exemplo, se ele exerce uma função intelectual bem importante na sociedade como intelectual, etc., mas ele ainda está tentando tirar uma dúvida sobre a sua capacidade, né? Ou se ele está sofrendo muito por uma carência emocional qualquer, então ele não está na camada intelectual. Está entendendo? Então, você verifica que o indivíduo chegou a ter uma personalidade intelectual quando acontece isso, por exemplo, que acontece com Louis Lavelle, que é documentado nas cadernetas de guerra, onde o sujeito, todo ferrado, num campo de prisioneiros, né, ele não pensa sobre os seus problemas nem um minuto. Ele está interessado em outras coisas. Quer dizer, o drama dele é a busca da verdade. Quer ele esteja em casa, quer ele esteja dando lição na Sorbonne, quer ele esteja numa cadeia, num país inimigo. Isso não quer dizer que nunca pensasse nessas coisas, é evidente, né? Quando chegar um sargento alemão berrando na orelha dele, não devia ser muito agradável. Tá certo? Mas você vê que o eixo da conduta é uma preocupação realmente com a busca da verdade. Ele precisa da verdade. Né? Então é só quando você passa a precisar dela, que bom, aí você tem uma personalidade intelectual. Em sentido estrito, tornou-se objetivo completamente utópico, elitizando em vez de democratizar o acesso aos bens superiores do espírito. Se bem que as pessoas que prometem acesso aos bens superiores, elas, em geral, não sabem o que é isso. Né? Elas falam só porque é bonito. O caminho de certo não está bloqueado para os estudantes que têm iniciativa pessoal e alguns recursos. O problema é que a conquista de uma personalidade intelectual num ambiente que desconhece a mera existência dessa possibilidade humana, o caso, sem dúvida, do meio universitário brasileiro hoje em dia, é fonte de inumeráveis dificuldades psicológicas para o estudante. A começar pela quase impossibilidade de encontrar pessoas do mesmo nível de consciência com as quais possa ter diálogo e amizade. A personalidade intelectual só pode ser compreendida desde outra personalidade intelectual. O diálogo com indivíduos desprovidos dela é uma transmissão sem receptor, a ocasião de mal-entendidos e sofrimentos sem fim. Bom, o mais óbvio desses sofrimentos é que, quando você tem a personalidade intelectual, o que quer que você diga, se for ouvido por pessoas que não a têm, será entendido uma outra clave. Eles podem entender o conteúdo verbal do que você está dizendo, mas não vão entender a motivação com que você está dizendo. Então vão atribuir a outras causas, a outros motivos, etc, etc, etc. Então, quer dizer, você vai estar rodeado de incompreensões na medida em que tente falar para essas pessoas. Porque você também não é obrigado a tentar. Eu, por exemplo, sou obrigado a tentar por causa da minha profissão. Eu sou jornalista, não tem como, né? Vou selecionar, vou falar só para pessoas inteligentes e que tenham o mesmo objetivo que eu falo. Ia ter três leitores, né? Então, como jornalista, sou obrigado a falar para uma plateia indeterminada, onde a maioria não tem a maturidade nem a personalidade intelectual requerida para me entender na clave em que eu estou falando. Foi por causa disso que eu me tornei também um professor. Porque eu vi, olha, se eu quero que as pessoas me entendam, eu vou ter que ajudá-las a me entender. Porque, naturalmente, eu olhando por aí, não encontro ninguém. Então, de certo modo, eu digo, bom, eu vou fazer a minha própria plateia, é o que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, estou tentando ajudar as pessoas a se desenvolver até chegar a essa clave, onde aí sim elas vão entender por que, que eu estou dizendo o que estou dizendo. Muito bem. Agora eu vou. Não, eu vou ler a segunda parte já. Depois nós voltamos ali para o texto do Lavelle. É objetivamente estranho, mas culturalmente compreensível, que o estudo da inteligência humana faça tão pouco uso do conceito de verdade. O que se mede nos testes é apenas a correção formal, a adequação, a eficiência dos raciocínios. Mas há, com toda a evidência, uma diferença abissal entre fazer um raciocínio correto e saber que ele está correto. Esse saber que ele está correto, o que é? É o juízo, é o assentimento, é o sim ou não interiores. A primeira dessas operações pode ser efetuada por um computador. A segunda exige uma presença humana, uma inteligência pessoal, uma consciência ou uma responsabilidade pessoal. Né? Tudo que o computador pode fazer é aplicar certos protocolos de correção padronizada, já criados anteriormente por um ser humano, e aprovar ou rejeitar suas próprias conclusões. Mas isso não é o mesmo que saber. Você pode dizer que um computador tem bilhões de informações importantes, você não pode dizer que ele é sábio, ou que ele sabe essas coisas. Por quê? Porque ele não tem responsabilidade humana. Se ele soubesse, ele seria sujeito de direitos e obrigações jurídicas e morais. Você cobraria o computador, não é isso? Pelo que ele disse ou fez. Ele poderia ser processado, ou pelo menos poderia ser moralmente condenado. E você sabe que isso seria totalmente injusto. Porque você sabe que ele não tem personalidade moral, e ele, portanto, não tem responsabilidade nem moral nem jurídica. E, portanto, é a mesma coisa que dizer, por mais informações que tenha aí, ele não sabe nada. Ele está inocente como um pato. É por um vício cognitivo, por uma espécie de compulsão metonímica, que um homem diz que seu pensamento, sua memória, seu raciocínio, ou mesmo sua inteligência, no sentido vulgar de destreza mental, apreenderam tal ou qual verdade. Nenhuma função da mente pode, como tal, nos dar a verdade. Juntas ou separadas, só nos dão os elementos e articulações nos quais reconheceremos ou não a verdade. O reconhecimento da verdade não é obra de nenhuma faculdade ou potência mental. É obra da pessoa como tal, do ser humano individual concreto, ou, se quiserem, do eu. Mesmo quando dizemos meu eu ou meu ego, furtamos-nos à condição e à responsabilidade de sujeito agente, terceirizando-as num nome de parte ou função. E às vezes acreditamos que assim nosso discurso subiu mais alto na escala de objetividade. Mas por que deveria eu ser considerado mais veraz, mais confiável ou mais objetivo pelo simples fato de falar de mim mesmo na terceira pessoa? Qualquer criança de 2 anos pode fazer isso. E as crianças frequentemente fazem, elas se designam pelo seu nome e não usando a palavra eu. Muitas vezes fazem isso. Né? Isso as tornou mais objetivas? Absolutamente não. Falar de pensamento, de imaginação, de inteligência, etc., só é válido se estou ciente de que essas terceiras pessoas abstratas são entidades fictícias incumbidas de representar no microcosmo do discurso várias modalidades de uma ação que, em todos os casos, é minha e somente minha. Né? Então, você pode até falar assim, minha personalidade, etc, etc. Né? Então, mas sua personalidade onde está? Quem é? É você mesmo, não é? Mas quando você fala minha personalidade, você está, de certo modo, se distanciando dela. Né? Como se fosse uma terceira pessoa. Mas é um truque de linguagem, evidentemente. Esse truque de linguagem, às vezes, é inevitável. Não? Todo mundo conhece a piada. O que engorda não é açúcar, não é cerveja, não é pão, não é macarrão. O que engorda é você. O mesmo retorno do objeto ao sujeito deveria ser praticado quando se fala do conhecimento da verdade. Quem conhece não é minha inteligência, não é minha memória, quem conhece sou eu. Né? Quem enxerga a verdade não é meu pensamento, meus órgãos dos sentidos, minha imaginação, minha inteligência. Quem enxerga ou não enxerga a verdade sou eu. Mas se você disser, mas esse eu é indefinível. Eu digo, sim, ele é indefinível, mas ele é perfeitamente cognoscível. Quando você conhece as pessoas, né, o que, que você conhece? Você conhece a personalidade dela, você conhece a inteligência dela, você conhece a memória dela, você conhece a ela. Né? Você conhece o ser humano concreto, ao qual você atribui, com razão, responsabilidade moral e jurídica. Ele tem os méritos das suas ações, ele tem a culpa dos seus erros e pecados, e assim por diante. Então, vamos dizer, não é a presença de um objeto, mas é uma presença, por assim dizer, cheia das tensões da responsabilidade moral. Tá certo? Então, ela não é definível, mas é ela a única coisa que está presente. Ah, é claro, alguma dificuldade gramatical em falar em nosso próprio nome quando queremos dar ao nosso depoimento um sentido de universalidade. Sugerir que aquilo que se passa na nossa experiência se dá exatamente igual ou deveria dar-se na experiência de todo mundo. E é por isso que nós usamos essas terceiras pessoas. Nossa personalidade, nossa inteligência, etc, etc. Então, quando faço isso, quando eu me afasto de uma parte de mim mesmo, terceirizando-a, eu estou dizendo que essa parte de mim mesmo funciona exatamente como a sua parte equivalente. Quer dizer, é um truque gramatical, não? Em geral, simulamos a universalidade, que é uma ampliação por meio da impessoalidade, que é uma diminuição. Quer dizer, é uma figura de retórica inversa, por assim dizer, mas que as pessoas compreendem. O artifício é linguisticamente aceitável, mas sempre perigoso, porque tão logo o aplicamos, tendemos a esquecer que o fizemos e tomamos a impessoalidade enquanto tal como indício ou prova de veracidade. Se você ler todos os livros de psicologia do mundo, você vai ver que eles só falam dessas funções e nunca de pessoas concretas. A rigor, um livro de psicologia só deveria poder ser escrito na primeira pessoa. Né? Porque, por mais que o psicólogo se esconda por trás do nome de um papel social, por nome de um da regulamentação da sua profissão, etc, etc, bom, o instrumento que ele está usando para captar os outros é o quê? É a sua própria consciência, e não outra. Mesmo quando ele se apegue a modalidades de conhecimento que alegadamente não implicam nenhuma autoconsciência, como behaviorismo, por exemplo. Né? Eu digo, muito bem, aqui nós não vamos falar de eu, de intenção, nem nada, nós só vamos observar a conduta. E a conduta foi assim, assim, assim. Daí você pergunta, mas foi assim mesmo? Ou seja, é verdade que a conduta do cidadão foi tal ou qual? Né? Quem vai responder essa pergunta? Apenas a conduta do psicólogo, a conduta não pode fazer isso. Né? Então, eu observo os reflexos condicionados do outro, falo, muito bem, faço a abstração da consciência, etc., estou observando só reflexos condicionados. Sim, mas para eu dizer que os reflexos condicionados foram tais ou quais, né, e dizer que isso foi verdade, eu não posso fazer isso com reflexo condicionado. Ou seja, o psicólogo behaviorista não pode se comportar como um sujeito de estudo da psicologia behaviorista, ele tem que ser um ser humano autoconsciente. Portanto, vamos dizer, essa limitação que ele faz no objeto dos seus estudos é apenas uma limitação convencional que o extrai, por assim dizer, do quadro, como um sujeito que está no cinema, olhando numa tela e acredita que só existe o que está na tela, que não existe o edifício do cinema, as pessoas que estão em volta, que ele não pagou entrada nenhuma, e acredita que ele vai ficar ali eternamente sempre, ele não vai voltar para casa quando terminar a sessão. Então, é claro que é uma ilusão de ótica. Essa ilusão de ótica pode ser usada artificialmente e engenhosamente para fins didáticos, a fins de explicação. Mas se você passa a acreditar nela, então você está louco. Daí a frieza estudada do discurso profissional, professoral, em que um tagarela esperto se esconde por trás da tribuna para fingir que é a voz da verdade universal, o passo é bem curto. Você que isto é norma geral nas teses universitárias. Você não tem um eu vivo e presente que esteja falando ali. É apenas um papel social que fala para outros papéis sociais. Não é isso? Então, é como se em vez de você ir lá presente, você levasse um gravador para falar. E as pessoas, em vez de te ouvir, elas levam um gravador para gravar o que você falou. Nem todos os depoimentos concordantes do mundo podem provar o que quer que seja, se as testemunhas não falam desde dentro da sua consciência viva, com plena presença individual humana, mas desde a superfície de um papel social aprendido, com um senso de responsabilidade moral humana de boneco de ventríloco. Mesmo na ciência, muitas vezes os experimentos concordantes só parecem sê-lo, porque sua expressão em palavras faz abstração de 1001 desvios e variações individuais observados durante a sua execução. Eu dei algumas aulas sobre isso anteriormente, mostrando, vamos dizer, como o problema da reprodução da experiência científica é infinitamente espinhoso. Por quê? Todo experimento científico usa equipamentos. Não é isso? Os equipamentos são enormemente complicados e alguém tem que aprender a manejá-los. Não aprender a manejá-los, um técnico ensina para o outro, não só com regras fixas, tá certo? Mas com gestos, com olhares, com indicações, etc. Ou seja, tem toda uma transmissão muda. E tudo vai depender disso aí, no fim das contas. Agora, toda essa parte, na expressão do resultado da experiência, toda essa parte é abstraída como se não tivesse existido. E você fica só com aquela parte esquemática que parece concordante. Então, de certo modo, tudo isso é uma profecia autorrealizável. E é por isso que as investigações científicas dão errado com tanta frequência. Ou seja, vamos dizer, um verdadeiro rigor na observação científica implicaria o quê? Não só o domínio dos conceitos abstratos, da teoria e dos processos de experimentação, mas o domínio da sua situação existencial de experimentador. Ou seja, mas isso seria só para gênios assombrosos. Hã? E se nós adotássemos esse critério, nós teríamos que demitir praticamente 98% dos empregados de laboratórios. Sobraria 2%. De pessoas que têm, vamos dizer, a plena consciência do que estão fazendo. Não é isso? Socialmente isso é inviável. Mas o preço dessa inviabilidade, o que, que é? É o erro científico. E o erro científico não é brincadeira. Aqui nos Estados Unidos morrem 1 milhão de pessoas por ano por erros médicos. Agora você imagina, erros, vamos dizer, em estratégia militar, erros de economia, etc, etc. Soma tudo isso e você vai ver que a humanidade sobreviveu por milagre, sobreviveu à ciência e à tecnologia por milagre. Congressos científicos, tribunais, debates parlamentares, jornalísticos não passam com frequência de espetáculos de teatro onde os atores se esmeram em dar uma impressão de verossimilhança concordante por meio da simples impessoalidade do tom e da abstinência ascética de qualquer presença pessoal. Esse indivíduo faz de conta que ele não está ali e que é um computador ou a voz de Deus que está falando. Tudo isso não impede que o único conhecedor e portador da verdade continue sendo o sujeito individual, consciente, tomado na sua unidade moralmente responsável e na sinceridade do seu testemunho interior. Se a concordância de muitos testemunhos é frequentemente enganadora, a confissão individual plena pode, em contraste, elevar-se às alturas da validade universal quando o seu conteúdo vem carregado daquela necessidade intrínseca que força todo ouvinte sincero a reconhecer por dentro que com ele as coisas se passam exatamente do mesmo modo. É o método de Sócrates, né? Quando Agostinho confessa que desde a mais tenra infância já tinha pensamentos maldosos no coração, qual ouvinte honesto, com memória afiada, pode negar que também os tinha? Ou seja, é uma confissão pessoal, mas, ao mesmo tempo, ela tem a força de uma validade universal. Ele não está falando apenas enquanto indivíduo distinto dos outros, mas ele está falando como indivíduo humano que está vivenciando uma condição universal do ser humano, justamente no fundo da sua individualidade. E é no fundo dessa individualidade que ele vai encontrar o quê? A universalidade da condição humana. E é só ali que ele vai encontrar. Ele não pode encontrar por estatística, porque estatística só poderá medir condutas externas. Se digo que, malgrado minhas aspirações espirituais, com frequência me surpreendo temendo mais a opinião pública que me espreme de perto do que o juízo final com que Deus me acena de longe, ou mesmo deixando-me levar pela fantasia macabra de que Deus me julgará com a malícia dos meus inimigos, qual ser humano, em seu juízo perfeito, pode negar que o mesmo jamais tenha se passado com ele? Então, veja, por exemplo, você vai lá, vou confessar meus pecados. Né? Deu muito bem. Então você vai lá e você confessa os pecados que te envergonhariam se a plateia soubesse. né? Você não tem o peso que Deus daria a esses pecados. Né? Porque Deus só está na interioridade. Você só pode ter uma ideia do que Deus pensa de você pelo seu espírito, ou seja, pela parte mais alta da sua inteligência. Ou seja, quando você tem o amor à verdade, então você sabe quando você falhou a Ele. Você sabe quando você traiu a Deus, por quê? Porque você traiu o que tem de melhor dentro de você. E aí você confessa direitinho. O resto, não. Você está confessando para Deus? Sabe? Não, você está confessando para as fofoqueiras da esquina, porra. Tá vendo? E isso é comum. Claro, a gente tem que começar confessando para as fofoqueiras da esquina, senão a gente não aprende a confessar, mas isso é infantil, meu Deus do céu. Mas, agora, pergunto eu, você pega todas as pessoas que se dizem religiosas, quantas têm consciência disto? Né? Veja, São João, ele diz o seguinte, aquele que está dentro de vós é maior do que aquele que está no mundo. Ele está dentro aonde? Né? No meu estômago? Né? No meu intestino? Não pode ser? Né? Ele só pode estar na ponta superior do meu espírito, ou seja, na minha máxima submissão à verdade. É ali que está. Por que que na missa, quando era em latim, né, hoje em dia se fala, né, o Senhor esteja convosco e responde contigo também, mas é errado. É et com o espírito tuo, com o teu espírito, meu filho. Não é com os teus pensamentos, com as tuas emoções, é com o teu espírito. E o que é espírito é a parte superior da inteligência. É a liberdade humana. Ou seja, é a consciência humana tomada na sua plenitude, da plenitude da sua responsabilidade moral. E aí você verá que os pecados que tanto te assombram às vezes não significam nada, e outros horríveis que você cometeu você nem percebeu, né? Então, vamos dizer, o que é o amor a Deus? Eu digo, bom, se você não chegou nesse ponto da personalidade intelectual, você não sabe o que é amor a Deus. Não é possível saber, né? Porque o amor a Deus está no topo da personalidade intelectual. E note bem, personalidade intelectual não tem nada que ver com ler muitos livros, com ser um professor universitário, com ser, de fato, não tem. Então, isso quer dizer que se nós queremos ajudar as pessoas a se livrar da sua hipocrisia religiosa, não adianta criticar a hipocrisia religiosa, tem que ajudar elas a chegar neste ponto. Que é exatamente o que eu estou tentando fazer aqui. Então isso quer dizer, as coisas que te envergonham perante a comunidade humana não são necessariamente as que vão te envergonhar perante Deus. Né? E você precisa, vamos dizer, o amor a Deus subentende que você busca saber o que Deus quer de você e o que Ele pensa realmente de você. Né? Porque você quer agradá-lo, né? Não é isso? Mas, como você pode agradar se você não tem a menor ideia do que ele quer? Entendeu? Então, a primeira coisa que ele quer de você é isso, que você busque a verdade, porque a verdade é ele. É uma verdade que, note bem, verdade do espírito. Que, portanto, é algo que só chega a nós através do pensamento, mas que o pensamento por si não cria e nem alcança. Quer dizer, o espírito começa onde o pensamento se transcende a si mesmo e você admite algo que está para além do pensável. Que não é pensável, mas é sabível. É outro conceito que eu já expliquei na apostila Contemplação Amorosa. A maior parte das coisas que nós sabemos não são pensáveis. Por exemplo, você conhece a senhora, sua mãe? Conheço. Pense-a. Você pode pensar nela. Não ela, é? Mas o que você conhece? É só o que você pensa dela ou você conhece a ela? Você conhece ela como pessoa real? Então ela é conhecível como pessoa real, mas ela não pode ser transformada em objeto de pensamento, não pode ser reduzida a objeto de pensamento, nem mesmo objeto de sensação. Fisicamente, você vai lá ver sua mãe, ah, minha mãe está com 85 anos. Fala, bom, mas ela sempre teve 85 anos? Você não sabe que todas as idades anteriores dela estão nela ainda, embora você não as veja? Por exemplo, ela não tem uma memória, ela não conta coisas da sua infância? Hã? Então, eu me lembro quando eu era pequeno, a minha avó, que já estava bem velhinha, ela contava do tempo em que o marido dela estava vivo, e ele era caçador de profissão, E ela contava como preparava os cachorros, a comida que fazia. Eu tinha 40 cachorros. Eu ia ficar fascinado. Mas aquilo tinha passado 50 anos antes. No entanto, o que era minha avó? Aquilo era minha avó. É aquele conjunto de memórias que ela tinha e que tornava a sua presença tão valiosa para mim. Está entendendo? Então, o ser humano, o seu semelhante, sua mãe, sua avó, sua tia, sua namorada, etc, etc, etc, são todas pessoas morais que você pode conhecer, mas que você não pode pensar. Você sabe que o que quer que você pense dela é apenas um símbolo de uma presença real. Presença que continua real quando a pessoa não está e depois que ela já morreu. Como eu estou falando aqui da minha avó com uma presença moral que ainda está aqui. Né? Aliás, existe um trecho do Lila Velha, que mais tarde talvez nós venhamos a estudar, que ele pega esta noção corrente de que o passado e o futuro não existem, só existe o que está fisicamente presente no momento. Né? É aquele verso do Camões, que quanto da vida passa, está recitando a morte. Né? Quer dizer, a vida está acabando, acabando, acabando, e está indo para a morte só. Então, todo o passado já acabou. Ele diz, espera aí, mas quando eu penso em mim mesmo, no que eu estou pensando? Estou pensando no meu passado. Tudo que eu fiz e tudo que me aconteceu. Ou como diz Ortega y Gasset, o que somos nós? Nós outros somos o que hacemos e o que nos passa. Hã? Nós somos o que nós fazemos e o que nos acontece. Então, onde está isso? Está no passado. E esse passado é que é a minha presença moral para mim mesmo. Quando eu falo de mim mesmo, eu estou falando de tudo o que eu fiz e de tudo o que eu vim sendo ao longo do tempo. E isso tudo está presente. Porque se não estivesse presente, se eu tivesse presente apenas a minha presença física, eu não poderia sequer ter responsabilidade moral ou jurídica por coisa alguma. É? Quando você responde a um processo, é por alguma coisa que você fez ou não fez. Quando? No instante do julgamento? Não, no passado, meu filho. Então, esse passado está muito mais presente do que o instante presente atomístico. Então, e, no entanto, ele não está presente fisicamente. Então, diz aí o Louis Lavelle, já durante esta vida, nós morremos no corpo para nos transformar em espírito. Já durante esta vida. Depois que você viveu um X tempo, todos aqueles dias que se passaram já morreram, já acabaram. O que, que está presente? A pessoa moral que você criou com tudo isto. E que só existe no reino do espírito. E curioso, quando nós conhecemos outras pessoas, quando convivemos com elas, nós sabemos que é disso que é com isso que nós estamos convivendo e não somente com uma presença física atomística. Então, aonde estamos vivendo já agora? No reino do espírito, composto das nossas histórias, entendeu? Que só existe espiritualmente, não existe mais fisicamente, mas que é a nossa presença verdadeira. Está entendendo isso? Isso é absolutamente fundamental. A hora que você entende isso, toda a sua perspectiva sobre a realidade já mudou. Essa ideia de que só existe o que está fisicamente presente e o resto é apenas uma ilusão da mente. Eu digo, não, esta é que é a grande ilusão. Porque o momento presente, ele, quanto que ele dura? Um segundo, dois segundos, nem isto? Se dura um segundo, já tem alguma duração. Então já passou. Na hora que você vai pensar em momento presente, ele já não está presente mais. E daí você tem aquela impressão de que tudo é evanescente, de que tudo está sumindo. De como tudo está sumindo, se é justamente essas coisas que foram sumindo que criaram a sua presença humana agora. Com a qual nós falamos. Entendeu? Então, o mundo espírita tem uma densidade maior do que a densidade da presença física instantânea. Então, isso quer dizer, não é quando nós morrermos que nós vamos nos transfigurar em espírito. Vamos morrer no corpo para nos transformar em espírito. Não. Durante a vida, isso vai estar acontecendo o tempo todo. Para todo mundo. E note bem, isso aqui não é doutrina religiosa, não. Isso é uma observação científica. Hã? Então, vamos lá, para terminar aqui. O assentimento pode, no entanto, basear-se na imitação de papéis aprendidos ou num senso das conveniências sociais, em vez da sinceridade da memória. Quando é esse o caso, tanto faz a testemunha falaciosa esconder-se exteriormente por trás daquilo que ela imagina que os ouvintes esperam dela, ou interiormente por trás das funções da mente hipostasiadas numa pluralidade de terceiras pessoas gramaticais. A mentira exterior e a mentira interior só diferem pelo tamanho da plateia. Então, muito bem, acho que isso foi longe demais, então vou fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então, aqui temos várias perguntas, eu vou tentar responder primeiro, aqui tem ligação direta com a aula de hoje. João Felipe pergunta: gostaria de entender melhor o que é personalidade intelectual. Na aula de hoje, o senhor diz, por um lado, que não é possível amar, verdadeiramente amar a Deus sem o desenvolvimento de uma personalidade intelectual. Que, por outro, ter uma personalidade intelectual não significa necessariamente ter autocultura ou mesmo a vida de estudo. Não. Personalidade intelectual é algo que começa após a conquista da maturidade. Isso aí pode acontecer em várias idades. Não tem necessariamente uma ligação com a idade. Pode acontecer muito prematuramente. Mas, por exemplo, quando eu digo aqui que não é possível você ter amor a Deus sem isto, isso aí pode dar margem a alguma confusão. Eu vi no próprio chat que algumas pessoas dizem: não, mas isso não é obra da graça. Então eu falo: bom, se não fosse obra da graça, então poderia ser atingido na esfera do mero pensamento. Você não pode dizer que eu disse que espírito é a ponta superior do pensamento, onde ela está aberta para algo que não é pensamento, algo que está para além do pensado e para além do próprio pensável. Tá certo? Portanto, nós podemos dizer que está aberta numa esfera de objetividade absoluta, né? Onde o objeto, a verdade em si, ela é totalmente soberana. Quer dizer, sem isso, o amor a Deus é absolutamente inconcebível. Não tem como você nem pensar uma coisa dessa, né? Silvino Franca disse: assisti esse dia ao seriado Walking Dead, cenas terrificantes da terceira parte, vi no filme um alerta sutil aos seres humanos. Estamos mais e mais abraçando a ideia niilista, a ideia de que não somos nada. Esse debate sobre espírito que estamos envolvendo aqui no seminário simplesmente não é possível na maioria dos lugares, inclusive acadêmicos do nosso país. Falamos de espírito e todos riem como se estivesse falando de uma quimera. Mas esses camaradas, eles entendem espírito no sentido puramente materialista. Aquilo que o Dalai Lama chamava de materialismo espiritual, quer dizer, entende o espírito como se fosse uma fumacinha, né? ou aquilo que os espíritas chamam de ectoplasma, e assim por isso. Isso é o máximo que eles podem fazer. Quer dizer, estão abaixo da possibilidade de, quer dizer, começar a discutir uma coisa dessa. Quando você encontra um objetor desse tipo, você só pode fazer uma coisa por ele: você deve humilhá-lo o máximo que puder, para quebrar o orgulho do desgraçado e fazer ele dispor-se a aprender alguma coisa. Quer dizer, o ignorante que já vem armado de uma total autoconfiança, como aliás lhes é próprio, você não pode discutir com ele no mesmo plano. Primeiro você tem que criar a possibilidade de uma discussão. E essa possibilidade só existe se você quebrar a carapaça do orgulho, né, e então o dispuser a aprender. Fora disso, não. Então, às vezes, a humilhação é o único recurso que você tem. Não por maldade, não por ódio ao cara, mas por uma, vamos dizer, uma condição prévia de toda e qualquer educação. Agora, não seja ingênuo de tentar discutir com essas pessoas. Mas primeiro você tem que criar uma situação de discussão possível. É isso, a qual, vamos dizer, não existe se o interlocutor não está aberto sequer para tentar entender o que você está falando. Ele não precisa entender, ele já jogou, ele já sabe, ele está repetindo, vamos dizer, ele está, vamos dizer, preso dentro de um círculo de chavões que para ele são a verdade absoluta e que qualquer coisa que não pareça com aquilo soa ridícula para ele ou até ofensivo. Então, quer dizer, agora você se tornará mais ridículo ainda se você tentar provar alguma coisa para uma pessoa dessa. Aristóteles já dizia, quer dizer, não cabe discutir com aquele que não conhece ou não reconhece os princípios da discussão. Tá certo? Então você não tem ali uma confrontação lógica, nem dialética, nem retórica. Você tem ali um confronto de força psicológica. Então qual é a primeira coisa a fazer? Tem que bater no cara para ele aprender, porra. Quer dizer, humilhe-o o máximo que puder. Daí, depois que ele apanhar bastante, daí ele talvez se disponha a conversar. Quer dizer, só entende, mas a linguagem da força. Né? Às vezes até força física. Às vezes um cara diz que quer se impor a você na porrada. Não é isso? Então, no filme, os zumbis chegaram àquele estado que por motivos externos involuntários. Chegaram àquele estado por motivos externos involuntários. Mas no mundo atual, o ser humano está procurando voluntariamente a condição de zumbi. Isso é verdade. Quer dizer, o indivíduo quer se transformar numa espécie de equipamento. Tá entendendo? E quando o equipamento quebra, ele devolve para a loja, conserta e volta para casa. Quer dizer, o indivíduo, todos os seres humanos estão se rebaixando extraordinariamente. Agora, o problema não é que eles façam isso com eles mesmos. O problema é que eles exigem que nós façamos o mesmo. Eu sugiro que vocês assistam, alguém me mandou, deu o filme Idiocracia. Né? É uma dessas comédias tipo Jackass, comédia adolescente americana, né? Em que especula como o mundo será governado quando a procriação dos incapazes, ao contrário do que previa Darwin, superar a dos capazes, quer dizer, é a sobrevivência dos mais inaptos. Né? E é uma verdadeira maravilha, porque está lá um sujeito assistindo o programa de maior sucesso das religiões, chama-se Ai Meu Saco. E é só o sujeito um dando pontapé no saco do outro, caindo no muro com o saco, só fala de saco o tempo todo. Então, essas pessoas estão ficando realmente assim. Agora, Luiz Gustavo Furtado Reis, sempre fiz uma certa confusão entre os termos alma e espírito. Tenho certa dificuldade em diferenciá-los. Gostaria de saber também se o sentido do espírito apresentado pelo senhor Naldo de hoje é aquele mesmo sentido religioso. Lembro de um texto bíblico que diz que o pó volta para a terra e o espírito volta a Deus que o deu. Sim, o espírito é a ponta superior da alma. Tá certo? Aquela onde ela toca algo que está para além dela. Tá certo? E nós usamos a palavra alma, de preferência a palavra psique, para designar o aspecto de responsabilidade moral que é inerente à alma humana. Psique você pode falar no sentido puramente técnico, como um conjunto de mecanismos, um conjunto de funções. Então, às vezes, não funciona bem para as nossas finalidades. Mas o espírito não é uma terceira dimensão do ser humano, é simplesmente o ponto, né, onde a alma se transcende e se abre para algo que não é ela. Esse algo que não é ela é justamente o princípio do qual ela emana, que é o que nós, mais tarde nós vamos estudar mais meticulosamente aqui no Louis Lavelle. Aliás, eu queria dar dois avisos aqui para vocês. O primeiro é o seguinte, é que se houver algum atraso, algum erro aí na transmissão do nosso curso, é porque o nosso webmaster, o Silvio, ele teve que mudar para a França, para um curso que a mulher dele está fazendo lá, ou para um estágio, um trabalho, um emprego que ela arrumou lá, e ele está tudo atrapalhado, buscando apartamento, se adaptando num país novo, o negócio não é fácil. Então, nas próximas semanas pode ter alguma falha aí, vocês tenham paciência. Né? E a segunda coisa é lembrar que de 6 a 11 de maio eu vou proferir aqui o curso Introdução à Filosofia do Louis Lavelle, onde nós vamos retomar muita coisa que falamos do Louis Lavelle aqui, mas sob uma perspectiva completamente diferente. Aqui nós não estamos estudando filosofia do Louis Lavelle, nós estamos usando elementos fornecidos pelo Louis Lavelle para estudar determinadas questões que são do nosso interesse. E no curso eu vou apresentar a coisa de uma perspectiva mais informativa sobre a própria filosofia do Louis Lavelle e a biografia intelectual dele. Né? As informações já estão no meu site, né? Informações e telefone para inscrição, etc, etc. Aqui eu vi dar um exemplo, Diego Vasconcelos, daqui já viu. Ele viu na cultura uma situação em que dois moleques estavam fazendo as loucuras com uma motocicleta e veio uma motorista atrás, buzinou, reclamou e tal, e simplesmente levantaram, desceram da moto e deram um tiro na cabeça da mulher, né? E daí estava lá uma psicóloga dizendo que pessoas desse tipo são espécies subhumanas, que por não possuírem compaixão, misericórdia nem piedade, claro, são psicopatas, evidentemente, né? E que as mentalidades dessas pessoas estão em guerra contra pessoas normais, pessoas de bem, trabalhadoras. Estão em guerra permanente. O psicopata está aí para ferrar com o resto mesmo. Isso aí não, são predadores, não tem a menor dúvida. Agora, esclareço que o psicopata mais perigoso não é o desse tipo, que comete a violência direta. Não, é o psicopata que está na política, que está na chefia de grandes empresas, que tem cargo de responsabilidade. Esse é muito mais perigoso. Mas daí que estava lá o Vladimir Safatos, e ele disse, não, aqui nós não estamos em guerra contra ninguém, ninguém está em guerra contra nós. Pulou fora, sabe? Quer dizer, um exemplo de... Ele achou que ele ia reconhecer que existem psicopatas, ele ia pegar mal. Né? Então fez, não, aqui está tudo bem, nós não temos esse problema. Esse é um exemplo, vamos dizer, de total irresponsabilidade moral. Quer dizer, daí ele diz, o ônus de renegar a verdade foi a desmoralização do filósofo ali mesmo. O que está feito está acentuando o ridículo dessa própria pessoa. Sim, mas ele foi exposto ao ridículo porque ele estava perante uma plateia geral. Se fosse da plateia acadêmica, ele não soaria ridículo de jeito nenhum, porque todos eles são assim. Então, vamos dizer, existe... É a mútua solidariedade, né, dos vigaristas. Então, ali num ambiente acadêmico, ele não corre perigo nenhum. Agora, se você botar esses camaradas falando para uma plateia geral não adestrada nos cacuetes ideológicos deles, os caras sempre ficam ridículos. Mas eles raramente se expõem a isso. Você vê, em geral, esses camaradas falam apenas para os seus alunos, 60, 70 pessoas, ou para uma congregação universitária, eles não ficam se expondo assim. Muito não. Só aqueles que têm um treino extraordinário para isso. Mas você não vai ver muitos desses marxistas falando para uma plateia em geral. E já quem fala para a plateia geral não chega, não é um filósofo intelectual marxista, é um jornalista que tem a técnica para isso, tipo Paulo Henrique Amorim. E que metade vai achar ele ridículo, metade vai achar ele fabuloso. Tinha uma pergunta aqui. Sem sombra de dúvida, quer dizer, que numa situação de predomínio de um movimento revolucionário, a ascensão dos psicopatas é absolutamente inevitável, mas isso é definição do movimento revolucionário, quer dizer, a promoção da psicopatia, né? Alguém aqui me pergunta se eu conheço as obras do padre Quevedo e se eu as recomendo. Conheço e não recomendo, porque o padre Quevedo demonstrou a inexistência do diabo e no dia seguinte o diabo demonstrou a inexistência do padre Quevedo. O padre Quevedo não tem grande importância nesse sentido, né? É um padre que chega e fala, não, o diabo não existe. Eu falo, bom, então primeiro você começa por tirar essa batina, né? E eu estou muito mais com o Norman Mailer, que propõe que se aceite a existência do diabo como uma hipótese científica, entendeu? Na verdade, é a pessoa sobre a qual existem mais depoimentos, a pessoa que mais foi vista no mundo, foi o diabo. Não tem nenhum ser humano que pode mostrar tantos testemunhos da sua existência quanto o diabo. Principalmente na Idade Média, quer dizer, a lista de depoimentos, de aparições do diabo é um negócio absolutamente fantástico, né? Nem as pessoas mais conhecidas, nem Napoleão Bonaparte foi tão visto, nem Barack Obama foi tão visto quanto o diabo. Agora, aqui, o Cleuton Mamed de Farias me manda um esboço de um trabalho que ele está fazendo sobre a discussão da homofobia, em que ele analisa a coisa em várias camadas. Esse negócio está muito bom, mas não tem jeito de eu discuti-lo aqui. Eu acho que isso aqui é... Isso aqui já está apresentando como um projeto de estudo. Eu não vou discutir ainda os projetos. Calma lá, vocês aguentam a mão. Quando eu começar, eu não vou parar mais. Mas, em princípio, essa coisa aqui está muito boa. Agora, com relação a essa questão da homofobia, eu acho que o ponto que jamais é levantado e que me parece o essencial é o seguinte: liberdade sexual não existe, não há um direito à liberdade sexual, tá certo? E não existe nenhuma lei que possa proteger uma prática sexual qualquer. Isso é absolutamente impossível. Toda a regulamentação a respeito é feita para limitar a liberdade sexual. Toda, desde o princípio dos tempos, é assim. E, por definição, é assim. Você não pode admitir, vamos dizer, que um desejo sexual seja por si criador de direitos. Isso é uma coisa tão absurda que basta você aceitar isso e todo o edifício da lógica jurídica já caiu. E foi feito exatamente para isto. Tá certo? Então... A gente acaba aceitando situações absurdas em que o indivíduo acredita que o desejo sexual dele é mais nobre, mais sacrossanto e mais merecedor da proteção estatal do que a religião do outro. Eu digo, olha, algum homem já foi para a cama com outro homem por motivos humanitários, por motivos idealísticos, para o bem da espécie humana, né? E você acha que as pessoas, né, que vão, por exemplo, para um mosteiro, que ficam lá rezando o dia inteiro, fazendo exercícios, até estão fazendo isso por prazer sexual? Né? Então, não são condutas que sejam sequer comparáveis. No momento em que você aceita essa discussão, você já demoliu o seu, acabou com o seu cérebro. E a coisa foi feita para isso, foi feita para idiotizar. Quer dizer, é a proposta absurda que parece razoável no primeiro momento, porque formulada numa linguagem de direitos e numa linguagem de discussão política, etc., etc. Mas quando você vê, aquilo é uma armadilha feita para instaurar a idiocracia, meu Deus do céu. Então tem que dizer o seguinte, a conduta homossexual não pode ser objeto de direitos, não pode por si ser protegida pela lei, porque nenhuma conduta sexual pode ser protegida pela lei. Nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Tanto que a conduta heterossexual, ela só é legítima em determinados casos e dentro de todas as restrições. Existe um direito à heterossexualidade, mas existe o direito de você praticar heterossexualidade com a sua mulher dentro da sua casa. Você não tem o direito de comer a mulher do vizinho, né? E, sobretudo, você não tem o direito de comer, seja a sua mulher, seja a do outro, em praça pública. Mas a proteção à homossexualidade, a proteção contra a homofobia, acaba instaurando o direito desses camaradas a praticarem sexo na rua dentro de todo mundo. Veja, quando chega esse absurdo, por que chega esse absurdo? Porque já era absurdo na base. Você não pode aceitar essa discussão. Né? E você tem que dizer o seguinte, homofobia é um direito estrito. Qualquer fobia é um direito estrito. Né? Essa sim é um direito. A homossexualidade não é um direito. Né? A homossexualidade é apenas um prazer que a pessoa tem. Agora, uma fobia ou uma repulsa pode ser um impulso incontrolável, que a pessoa não quer ter e, no entanto, ela tem. Está entendendo? Você só tem desejo sexual daquilo que você gosta. Né? Mas você pode ter fobias ou repulsas por coisas que você não gosta nem de pensar. Então, a fobia não é... O impulso sexual é sempre controlável. As fobias repulsas não são. Então, dizer, o que é um direito? A homofobia é um direito, desde que ela não se expresse em condutas publicamente violentas, agressivas, tá certo? Propositadamente humilhantes. Mas eu sempre dou o exemplo do velho Graciliano Ramos, que na cadeia ele tinha tanto horror de homossexual, não é horror psicológico, ideológico, não, é físico, que ele deixava de comer porque o cozinheiro da cadeia era homossexual, e ele ficava, não, esse camarada fica mexendo lá no, dos outros e depois vem fazer minha comida, eu não quero não. Ele ficava semanas sem comer, se auto-sacrificando, né? Então, ele podia controlar isso, ele não podia controlar. Então, depois de tirar isso da cabeça dele, bom, após 20 anos de psicoterapia, talvez tirasse, mas em geral não tira. Assim como um amigo meu que tinha fobia de gato, era um homem de 2 metros de altura, via um gatinho subir em cima da mesa. Como é que você vai tirar isso dele? Você não pode garantir, entendeu? Agora, o impulso sexual é sempre controlável e, por isso mesmo, a lei o controla. A lei estabelece limites estritos. Mas com 10 anos de existência do movimento homossexualista, esse pessoal que existe já adquiriu mais direitos do que qualquer heterossexual jamais teve. Né? Outra coisa, o próprio conceito de homossexualidade, ou de gaysista, ou de gay, é, assim, é um conceito feito para esfarelar o seu cérebro, meu filho. Então eu tenho aqui um sujeito que ele quer ser menininha, então ele quer cortar o peru, né? E botar uns peitos de silicone, etc, etc, e virar a Roberta Close. E tem outro aqui, um sujeito que é do tamanho do Schwarzenegger, um machão peludo, que ele quer outro machão peludo. E eles dizem que é a mesma coisa, que é o mesmo fenômeno. Já começa por aí, isso é obviamente mistificação, está falando de coisas completamente diferentes. Né? Eu me lembro quando houve um movimento de gays que frequentava uma sauna de gay em São Paulo, para proibir a entrada de travecos, né, e travestis. Porque ele dizia, não, nós viemos aqui procurar homem, daí vem esses caras com esses peitão. Isso é um... Os caras diziam assim, isso é um desrespeito. E ele dizia, eu tenho nojo disso. Deu, ah, isso não é homofobia? Quer dizer que se o homossexual machão tem nojo do traveco, não é homofobia, é outra coisa. Ele tem o direito de dizer publicamente que tem nojo. E nós não podemos dizer nada. A respeito de coisa nenhuma. E se vem um casal, dois homens, senhor e senhora, né, na minha casa, eu sou obrigado a aceitar aquilo e fazer de conta que considero que aquele machão peludo, barbudo, é mulher do outro. Eu não consigo fazer isso, eu vou dar risada da situação. Não porque eu queira ofendê-lo, mas porque a situação é cômica em si. Quer dizer, está tentando me impor, né, na base daquele negócio. Afinal, você vai confiar em mim ou nos seus próprios olhos? Eu estou vendo um homem, aí o cara diz que é a mulher dele. Fala. Eu devo confiar em quem? Só porque a lei me obrigou? Eles estão criando essas situações, meu Deus do céu. Que são situações, vamos dizer, propositadamente cômicas e grotescas para destruir nas pessoas a sua capacidade de pensamento lógico e raciocínio jurídico, etc, etc. Isso aí você tem que... É um ponto que eu sugiro que você leve em conta no seu trabalho. Tá? Então, por hoje é só. Lembre do aviso do nosso curso e do aviso do Silvio. E até semana que vem. Muito obrigado.